230 clear taxi, fly April 1, taxiway India, on the routing point, Mate position, call power 118.195, QNH 1013. 013 India, holding point for Grand American 230. We're standing by our numbers. Would you like us to hold short of Alpha? Would you like to hold short of Texas Alpha, American Airlines 230? American 230, we're standing by our numbers, so it'll be a few minutes before we're ready for takeoff. Okay. American 230, we'll proceed to holding point, runway 10. Okay, proceed to holding point, runway 10, American 230. Roger, on the holding point, maintain position and call tower, 18.95. Okay, we'll contact tower, American 230. Salvador está 3520, posição 2, informação Charlie Paracaju. Ciente da informação Charlie, conforme informado, solicito o nível 170. Ciente, 3520 tem aqui no plano 190. Solicita 170. Pode ser 190, pode ser, obrigado. Ciente, pronto, 4, 3520. Afirmo. 3520, autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Pucajama, Caju. 1935 controle, 5560 transporte. Autorizado Aracaju 190, decola 10, curva esquerda, Pucajama, Aracaju, ou Caju, 1935, 5560, só 3520. Correto, 3520, chame pronto, confirmando a posição do pátio 1, né, porção 2. Afirmo, vai chamar pronto. 230. Fala, Mac. American 230. Go ahead, Mac. We need to talk to our operations. Can you call our operations and tell them to call us on the radio? They are not answering the radio. Did you confirm the frequency? Well, can you call them on the telephone and tell them to call us on the frequency? Because we tried the frequency, they don't answer. So maybe you can call them on the telephone. Roger, we'll call. But you confirm the number to call them? Yeah, stand by. American 230, the number is 5571-9629-4861. At 571-9629, confirm the number. Yeah, that's a good copy, and the last four is 4861. Roger, 5571-9629-4861. Muito obrigado. Avalanche 230 is ground. Go ahead. I already called to the number, and he tells that he's gonna call you. He already did. Thank you very much for the help. We should be ready here in a couple minutes. Okay. Call tower 118-195 when you'll be ready. Okay, thanks. Livre, 3520, chama táxi. Livre, chama táxi, 3520. 7, 3520, mas a posição aguardando pro pushback. A aeronave da American Airlines está bloqueando a passagem para efetuar o pushback. Nova de aposentação. American Airlines 230 do ground. Go ahead for American 230. 230, can you text straight ahead until holding point 110? Yes, we can do that, American 230. Roger, thank you very much. Agora livre o pushback no 02, chama pro táxi. 02, chama o táxi, 238 Tower. American 230. We'll need a moment before we're ready for departure. Roger, line up and wait. Okay, line up and wait, and we'll just need 1 minute, American 230. Roger, coming ready for takeoff, American 230. Okay, American 230, copies. Line up and wait. Bruno 73, para Guarulhos, informação em curso, Charlie. Pronto, bota? Tá, Charlie, por favor. Bruno 73, autorizado Guarulhos, via UPAs, o Luno 0 até Taubaté. Nível 360, autorizado. Decolagem da pista no 0, primeira curva à direita, saída da EL, Lê da Motiva. 1935 controle, 5563 transporte. Na 10, curva direita da Elza da Morte, na 1935. 2553 transporte, 1173. Correto, no portão 4, chama pronto, gol no 173. Clear for takeoff runway 10. And could you give us the departure frequency again? 99, 2 horas e 5, Serra Bravo, Juliette Papá. 5, e obrigado por la paciência, American 230. Bravo, Vitor Tango, boa informação em curso Charlie, na pátria, confirmando decola da 17. Afirmativo, Bravo, Bravo, Vitor Tango, ciente, autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 230. Via Golf 677 até Ilhéus, após direto o esquio 1, após conforme o plano. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição coral. 119.35, controle Salvador, e aciona 5554. Correto, Bravo Total na mata, confirma pessoas a bordo? 06 a bordo, Bravo Total. Gente, Bravo Total para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre 118.95, ajuste 1013. Respeito mais 18.95, Bravo Total, Bravo Total. 35. Going to approach 119.35, obrigado, American 230. American 230 is airborne passing 1600 for level 340. American Airlines 230 radio contact climbing and maintain the level 340 via Momo departure. After 2000 clear fly direct to Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo uniform. After 2000 direct Kilo Oscar Golf Bravo uniform, Momo departure, flight level 340 for American 230. A 3520, autorizado de decolar, pista 10, vento 130 graus, 59. 1305, decolando a 3520, decoladas 19, controle 119, decimal 35. 119, 1935, 3520, 1300, Fulcar, Jamboragata. 3520, boa noite. Acima tem nível 190 via Puca. Após 2000 autorizado, Puca. Gente, voando Puca da presente, passando 1900 pés. Acima da gente é 190, prefeito da gente. Poderia voar 15 graus à esquerda na proa do 363? 3520, aguarde coordenação com o Aracaju. Por favor, obrigado. Vitor Tango, está autorizado o táxi, reporta na interseção. Airline 230, passing for level 150, contact city center 126.85, is enable 125.45. Okay, 126.85 for American 230, obrigado. O 973, livre pushback no 04, chama ataque. Vai chamar. Bravo, Tango, autorizado a decolar, pistão 97, vento 140 graus, 5 nós. Ponto de decolagem, Bravo, Tango. Bravo, Vitor Tango, boa noite, contato radar, submantém nível 220, via da El Coral. Tem, subindo o Mateu 220, da El Coral, Bravo, Vitor Tango. Autorizado, após 2000, voar Coral, Bravo, Vitor Tango. Tem, após 2000, voar Coral, Bravo, Vitor Tango. Direita via Índia até o ponto de espera da 1-0. Do ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0 no 3, gol 1-1-7-3. Gol 1-1-7-3, autorizado, alinhar e decolar, 1-0, vento 1-3-0 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, decolagem da 1-0, gol 1-1-7-3. descida está 3520. 3520, 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Ordene sua descida com o controle Aracaju em 120, decimal 3. Bom voo. 203, grato. Oi, Sul. Salvador, bom dia, TAM 38 no meia, transfere, informação é a Ciane. TAM 38, 16, boa noite. Ciane, identificação autorizado via chegada a Mares, isso mantém nível 050, altímetro padrão. 050, padrão, mili 13, autoriza a Duna. Autorizada, pode ficar a Bog Duna. A Bog Duna, TAM 38, 16. Mal 35. Mal 35, voo 1973. Controle Salvador, bom dia, voo 1173. 1173, bom dia. Contato radar, subir, mantém nível 360 após 2000, voo Ileda. Ok, 360 é o nível, após 2000, voo Ileda, voo 1173. Economia, velocidade, está a critério, número 1, não para a presença. Senta. 2896, desça para 2000 pés, altímetro permanente padrão. Autorizado a final do procedimento ILS, repetição 0. 2000, ministrinha, passaré estabilizado, 3896. Uno 173, chame Centro Recife em 125, decimal 1. Caso negativo, 133, decimal 25. 251, 3325, bom, 1173. Papa Romeu, Bravo, Vitor, Tango, controle. Prossiga, Bravo, Vitor, Tango. Agora Centro Recife, 125, decimal 1. Caso negativo, 133, decimal 25. Thank you. 3896, estabilizou? No localizador. 3896, completa aproximação agora com a torre. 118.95, bom pouso. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 38 no meio, baixei, travou o visual. Tá 38 no meio, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, pista 10, 38 no meio. Solos 47, direita, solo 1, 219. 319. Salvador, está 38 no meio, Libro. Está 38 no meio, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette pro 2, bom dia. Alfa Bravo, aqui é o azul Alfa X-Ray 90. Alfa X-Ray 90, prossiga. Bom dia, para estar com permissão de reboque do Pato 3 para a cabeceira 28, intersecção Golf, próximo ao radar, para cheque de motores e ganhar acordo com a empresa. Firmou o estimado de tempo de cheque? Aproximadamente 20 minutos. Tem só um instante, o Alfa X-Ray 90. Entra, eu aguardo. Reporta na saída do Pat 3 para iniciar táxi de alvo. Ciente, estou iniciando, reporta. Thank you.